Portal do Arrocha. Ei, sai do tchan do meu agrado, menino. Isso é surpresinha, papá. Paixão com pimenta, tem cavalo. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, luta do solteiro. Eu quero sexta-feira estar contigo na minha cama. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com seu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, fui a lona, foi que eu. Arrocha, Roninho! Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, fui a lona, foi que eu. No chão, chão, chão. Machuca, Deca. Fui guerreira, mas foi de primeira. Me vindo, fez o coração, perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Eu quero sexta-feira estar contigo. Alô, Rinari! Me beija a noite inteira. Sexy na banheira, eu vou te dar canseira. Quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com seu. Seu amor pegou, você bateu tão forte com teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a trona, fui a lona, foi que eu. Você bateu tão forte com teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a trona, fui a lona, foi que eu. Direita, esquerda, machuca, machuque, vem.